分からないですが、例えたら。 Juliette Quebec 5, decolador 22, controle 199.35. 199.35, Juliette Quebec, querido, grato. Gol 1162, avistado, QNH 1099, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 13 nós. Teve pouso 10, 1-1-0. Papatango, Juliette Quebec, Kilo, acionado 0116 na sua escuta. Papatango, Juliette Quebec, Kilo, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés no corredor Axé. Reporte no farol da barra, fique atento ao tráfego, mantendo a linha do litoral, 500 pés, no Robson 66. Corredor Axé, 1000 pés, reportará farol da barra, ciente do tráfego, Juliette Quebec, Kilo. Controle, tráfego Axé, está visual no pouso. Gente, Bravo Serra Serra, no tráfego vai reportar no setor, tem a frequência livre e bom pouso. Livre, Bravo Serra Serra. 4082, desça para 3.000 pés. 3.000, 4082. 20, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.09. 4.019, 4.020. Do 4082, reduz a velocidade para 1.909. NR 6200, confirme, estabilizado? Estabilizando, 6200. Xenair 6200, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre em 1.8.95. 8.95, 6200. Avio 4082, deixa para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte quando estabilizado. 2.000, vai chamar estabilizado X-Way, 4082. Posição, aguarde 4.2.7. Por 20, reduz a velocidade para 1.809. Reduzir a passora já. 1.809. Uno 1.62 no solo 24, libera a direita via Foxtrot, solo 1.21.1. Foxtrot 1.21.1, gol no 1.62. Controle Salvador, acione 6255, informação papá. Acione 6255, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 050, o ajuste no 09. 09, via Mari 050, 6255. Taxi, fogo 1094 com 1.75 no POB, 3 horas e 7 de autonomia, estamos alternando Teresina. O controle de autorização para todos os anos de escola, por favor. Guarde autorização para todos os anos. Guarde autorização para todos os anos. 4082, confirma estabilizado. Afirmo. O 4082, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 1.8.95. 1895, 4082, bom dia. Bom dia. Pastor 20, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte com estabilizado. 2-3-3, vai reportar aqui, obrigado. 2-0, está avisado, final do serviço. 4082, afastado QNH 1-0-9, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Nossa escuta, 4-0-2. Capitão 3191, chame o Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Capitão 3191, bom dia. Última 1, agilizando. 3-1, agilizando, 6-2-0. Alfa 200 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, sim, agora. Estou Juliette, vou ao 9162. 10, vento 100 graus, 129. Sim, está livre o pouso azul, 4022, na 10. 10. Faça passagem, Graciliano, portão 10, vou no 162. Ingressa Juliette, portão 08. É, 08, é, 2-0. Está estabilizado o localizador, passou 2-0. Passou 2-0, complete final do procedimento LS Actuation, me torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-4-5, vou completar o procedimento, passou 2-0. Estou em Salvador, o pastor 2-0, estou na final, baixado de trabalho. Pastor 2-0, avistado, Kenegal no 019, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 29, vai aguardar autorização de pouso, o pastor 2-0. Torre Salvador, bom dia, voo 1094, ponto de espera da 10, pronto. Voo 1094, mantém ponto de espera. Mantém. 1019. 4000, 1099, 625. Controle, Juliette, tranquilo, passou, parada baixa. Capatango Juliette, Quebec, Kilo, não atraso, vou reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Bom pouso. Azul 4082 no solo 29, libera direita via Foxtrot, solo 121, decima 1. 211, obrigado, bom dia. Azul 4082, Juliette, para o ingresso. Alfa, reporte para Juliette, 4082. 4082, afirmo, agora está autorizado o pouso no pistão 10, vento 1-10 graus, 129. E pouso na 10, no pastor 10. Tranquilo, valeu. Eu vou no 556 com a Papá para o Galeão. Gente, aguarde um minuto, 4. Aguardando. Para táxi Brasil 4207 com 94 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, até na Ribeirão Preto. Azul 4207, autorizado Índia Pontifera, torre 18 decimal 95, ajustou altímetro na 09. Índia Pontifera 295 na 09 4207. Azul 4082, observando a aeronave da companhia, ingresso a Juliette, seu portão 01. Juliette pro 01, está aqui no distrato para subir para o 72. 4 autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Alinhe e mantém no 0, bom, no 0, mais 4. Estou 20 no solo 33, libere a esquerda via hotel ao estacionar frequência livre. Esquerda no hotel, frequência livre ao estacionar, passou 2 horas. Salvador está 3895, informação para 4.0, vários descobrimentos. Gente, grato. Guarulhos autorizado. E a rota do plano de voo, pêndulo 10, Papa Alfa Índia, após conforme plano, nível 340. Perfil de saída da El, letra Motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 55002, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. 340, Guarulhos, conforme, após o 10, pai, a da El, letra Motiva, curva direita. 3295, correto. Reporte pronto para o estacionamento. Reporte pronto. Salvador, bom dia, 142-07, pode estar dando 09. Azul 4207, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhe e mantém pista 10, Azul 4207. LS-6255. LS-6255, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 198, 6255. Torre Salvador, Oceana 6255. Oceana 6255, avistado, QNH 1009, continua a aproximação, aguarda no pista livre. 019, guardando 6255. Voo na 094, decolar 235, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Sr. Juliette Serra, fui botar no 1500 pés, o ajuste no 019. Corrigindo, mantenha 500 pés, reporte no farol da barra. Confirme, Papatango, hotel Juliette Serra. O hotel Juliette Serra confirma tipo de equipamento. Tente, reporte no farol da barra. Juliette Serra, aciona o código 0135. Mais. Vindo decolagem da 04207. Controle Salvador, bom dia, gol 1094, Momo Frontier. Gol 1094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. 370, gol 1094. Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo. Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Autorizado o cruzamento entre Simbra e Dunda. Reporte quando visual com Serra Whisky Delta Lima. 500 Bravo. Celaia 6255, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, Celaia 6255. 4207, decolado às 37, controle 119, decimal 35. 119, bom dia, 4207. Controle, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Livre ascensão 360, da presente direto Leda, Azul 4207. Saída da El, Leda, após posição Irume. Decola da 10, primeira curva à direita. Código 5504, controle de saída 119.35. Autorizado, Galeão, 360, Santa Novena 0857, Moura, 7 confirmações. Decolada 10, curva direita, Israel, Leda e Rumi. 5504, transponder, 1935, propulsão. Ligamento correto, chama pronto pushback, acionamento das 2, gol no 5-0. Chama pronto, gol no 5-0. Salvador, bom dia, 790 da Gol, em Tapapá, posição meia dúzia, autorização Recife. Gol no 790 Recife, confirma. Afirmo. Aguarda só um minuto, prepare Puca e Maracaju. Puca e Maracaju. Oceania 6255 no solo 39, libera direita via Foxtrot, solo 121, decimal 1. Foxtrot, decimal 1, 6255. Oceania 6255, Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, posição 04, 6255. Meu Romeu, acho que tá bravo, frequência livre. Bravo. Gol 1094, estamos no centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 5526, 095, 094, obrigado. Estacionamento 3895. Tanto 3895, autorizado para tiver acionamento 09 Shintag. Azul 4207, estamos sendo registro 25 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Recife 25, 133 decimal para o Azul 4207? Afirma, Azul 4207. Boa tarde. Taco 31, 3895, Taco 197 agora, 3 horas e 30 radianos. Tá 3895, 197 agora, Galeão 330, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 190, via Índia. Ponto espera, torre em 198 decimal 95, ajuste e altinho que 1099. Índia, 3895. 1790.4. Copia, 1790. Autorizado Recife, se abra o meu Foxtrot, nível 370, via peso 197, saída Pulca, Jamo, Aracaju. Agora da pista 190 com curva esquerda. Código 5507, controle de saída da manobra, decimal 3. Recife 370, decolando a 10 com vaiteira, Pucajão Caju, peso 17. 5507, um transponder com 1.2935, gol 1790. Correto, chama pronto para o chiveque acionamento, gol 1790, portão 062. Chamarei gol 1790. Para pistão no 7. Na presente, cruza o alinhamento da 10 e reportará, virando base da 17. Quem vai estar travado até o Juliette Serra. Só um minuto para formar o meu hotel no meu gol. 556, a pushback até lá mesmo. 1556, aguarde. Pode. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, me escuta? Está autorizado de Serra November para Serra November com sobrevoo no litoral sul, Cidade Baixa, 500 pés proa do litoral sul, acione o código 0121, controle de saída em 119 decimal 35. Então, o Papa Romeu até o Romeu Golf comprou o uísque. Autorizado. O restante da autorização permanece. Papa Romeu até o Romeu Golf confirmando 03 a bordo. Dois mais. Autorizado, Serra. 195, ajuste no 019. Papa Romeu, até o meu gosto. Só 5.6. 1.5.6, autorizado para o chuveiro de acionamento, portão 02. Livre para o chuveiro de acionamento, gol no 5.5.6. Espera, 3.9.5. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 139. Alinhar e decolar, 329. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, estacionamento por conta e risco, reporte para decolagem. Oi, Romeu, Oscar Bravo, mantém as condições visuais, o ajuste chama 019. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, está chamado para pouso. Gente, Romeu Oscar Bravo, frequência livre para autocoordenação. Então, 3895, acione 5502, decolar 251, no controle 119, decimal 35. 19, 35, 3895. Tá, 3895, acendo o código 5502, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Acionado 5502, 340 direto Leda. Confirme. 95, acionando o código 5502. Estou recebendo 5552. Mandou. 502. Possível voar, pode voar. Aguardo a coordenação, está 3895. Está fora do solo 510, comprou a Whisky sem interferência com a gestão no zero. Hotel Romeo Golf, é o 53, CNH 10, 18 agora, controle 119, decimal 35. Transfere 119, decimal 35, hotel, por favor. 556 para o táxi, tem 165 a bordo, 3 horas e 10, alterna com 15. Tá, Romeu Hotel, Romeu Golf, mantém as condições visuais, o ajuste chama 019. Reporte quando sobrevoar no local. Tá, mantém condições visuais 500, né? Reportará no local de sobrevoo, Hotel, Romeu Golf. Alterno no 019. A bordo tem 126, tem uma autonomia de 3 horas e 59 minutos. E o alternado é bom que voa, está pronto. Só confirma o PAV, por gentileza. 126. O 1790, autorizado táxi até o ponto esfera 90, via Índia, torre 118, decimal 95, ajuste do altímetro no 09. Nós aqui é a Bia Índia, 2-1-5, gol, boa tarde, 7-1-5. Vila Boa tarde, 790 da Gol, ponto espera da 1-0, da 3. 1-790 autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Manter no 0. 1-5-5-6, decolador 57, controle 1-9, decimal 35. 1935, gol 1-5-5-6, bom dia. Na MT-56, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. Na MT-56, autorizado voar na Proditaca. Plan 3895, chame centro Recife, na frequência 125.1, alternativa 33.25. 51, 3325. Já no local sobrevoo. Para o controle? Até o meu Golf, já no local sobrevoo. Gente, até o meu Golf na disputa do controle. Disputa permanente. Salvador, departure control, deve ter nenhum voo 1556. Go 1556, the contact climb to Beta 360, dial departure. Climbing 360, dial departure, go 1556. No 790, decolada 59, controle 119, decimal 35. 1935, bom, boa. Salvador, boa tarde, 790 da Gol, cruza 1510, Pucca, Jambu, Caju. No 790, boa tarde, via saída Pucca, suba para o nível de voo 370. 370, Gol, 790. Para 62, 13, Oxinha 62, 13, autorizado de Salvador para Antônio Carlos Jobim. Cadê o aquele que tem a... Nível 360. Via, é o P-November 857, bolso, restante conforme rota. Saída da El, Leda, após exposição em Rumi. Decolada 190 com curva direita. Código 5513, controle de saída 119, decimal 3. Passa mais de transporte? 5513. Ok, 62-13, localizado Daniel, nível 360, via P-November 857. Saída Daniel, Leda e Rupi. Decola pela 10, com curva direita. Transponder 5513, controle 1-9-3. E a posição é 08. Correto, chama pronto, portão 08, China 6213. Bom dia, voo 962. Voo 962, bom dia, via chegada Mário, desça ao nível de voo 060. 060, Mário. Viva Prodigona, voo 962. O Luna 962, voo ITAP. ITAP, não é mesmo? One five five six counter final receive send frequency 125.1 or 123.25. Receive 1251 or 133.25. Thank you 1556. Controle Salvador, boa tarde. Papai Romeo Mike Fox X-Ray 2250. Papai Romeo Mike Fox X-Ray autorizado a chegar da Mari. Desça ao nível de voo 070, inicie redução para 2509. Desça para 070, mas já estamos com 220. Se quiser, eu reduzo. E que mantenha 220, Mike Fox X6. Ok, 220, Mike Fox X6. Azul 4463 está pronto, Fox. Autorizado Salvador, Serra Brava, Índia Lima. Nível 180, via Golf 677, saída Coral, decola da 10 direita, após decolagem, código 5523, controle de saída 119.35. Correto, chama pronto, portão 01-4463 da Azul. É pra isso mesmo. Na 6356, dessa via 2010, o ajuste é no 08. 790, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. 255.2005, boa tarde. Controle de altitude, para o centro de Itap. Está livre da restrição de altitude em Itap. Nove, meia, dois, desça até o nível de voo 050. 050, meia, dois. Mike Fox, X-Ray, desça até o 060. 060, Mike Fox, X-Ray. A 356 está autorizado e ILS XT reporte estabilizado. boa tarde, voo 864, informação Papá, autorização Marcial. Voo 864, aguarde cópia Maceió, prepara Pucajã Maracaju. Pucajã Maracaju, aguarda cópia 864. Azul, autorizado para chegar em acionamento 0 ao chão de taxa. Salvador, boa tarde, Azul 476. Azul 476, boa tarde, via chegada Mari, desça ao nível de voo 070. Na M3 56, informa que tem um helicóptero mantendo a proximidade de Duna, não irá interferir na aproximação. V62, desça para 3.000 pés, o ajuste é 0.18. 3.000, tá? Tipo um pequeno desvio, já tá voltando na formação minha. 20.962. Apar o meu mic, Fox X-Ray, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.8. No 0.8, ajuste, descendo para 4.000, mic, Fox X-Ray. Do 4076, desça ao nível de voo 0.50. 0.50, Fox X-Ray. Gente, eu tava no meu Golf e mantendo 500 pés, aguarde transferência para o 2. Informação Papá 3216, bom dia, via chegada Mari, desse é o número, esse é o nível de voo 060. Chegada Mari, 060, tá 3216. Zona 962, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece autorizado e LSFC reporte estabilizado. Ok, 2.000, controle estabilizado, 962. Zona 962, 1.3. 62.1.3, autorizado para estiver em acionamento, portão 08, chame traga. Zona Céu, Romeu Golf e chame Torre, na frequência 1.8.95. Para a Torre, 1.8.95, até o Romeu Golf. 56, KNH10, 1.8, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Cliente, aguardando, pode confirmar o vento? Vento 1.10 graus, 1.3 nós. 1.0.3. Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Mike Office, nível 350. Via, eu fiz o 1.7, restante conforme rota. Saída, Puca, Jama, Aracaju. Decola da pista 1.0, primeira curva à esquerda, código 5532, controle 1.19.35. É um Boeing 738. É, nós estamos acompanhando ele aqui no TICAS, ok, reduzindo mais ainda. Mike Fox aqui também. 209. Dentro, isso mesmo. Tango, Juliette, Tango, Zulu, Afana, identificação. E agora, Tango, Zulu. Controle, 3-2, o nome é mantém. A chegada é o número 4 na aproximação. Juliette, Tango Zulu está em contato radar, 71 milhas nordeste de Salvador, voe Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, reporte para descida. Possibilidade de manter na proa do VOR do Juliette Tango Zulu, atenção para mais rápido, para modificar. Juliette Tango Zulu está autorizado, reporte para modificação de regra. Positivo, Tango Zulu, abaixado. Autorizado, avistando 1962. Pro 962, complete a aproximação final, chame Torre Salvador, na frequência 98.95. 895, obrigado, boa. Barra meu Mike, Fox, X-Ray, prossiga na vista para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILS X-Ray, reporte estabilizado. Deixando para 2000, vai reportar estabilizado o ILS, o Mike Fox, X-Ray. China 62-13, autorizado táxi até através do portão 05, segue o Embraer 190 da Azul com o número 2 até o ponto de espera. O ajuste do altímetro no 018, torre 198 decimal 95. Salvador Gol 86415, puxa o acionamento. Gol no 864, aguarde para feedback. Guarda 264. Taxezu 4463, Fernando Aracaju 1230, 1-0-6. Taxezu 4463, autorizado táxi para o ponto de espera pista no 0. Via Taxi India Alfa no ponto de espera semi-torre em 1-1-8-7-9-5, ajuste no 0-9-8. 1-0-1-8, autorizado via India Alfa, 2-9-5, a sua ponto de espera 4463, obrigado, uma boa. Fala, meu, 356, bro. Poxa, né, 6356. Taxi de Alfa, reporte da Juliette. Você está chegando a Mari, reporte para a descida. Taxi desce até o nível de voo 070. Zero sete meia, prossiga na descida para 2000 pés. O ajuste 1-0-8, autorizado ILS XP, reporte estabilizado. Desce 2000, reporte estabilizado no ILS X-ray, azul 4071. Na 3216, desça para o nível de desça para 4000 pés, o ajuste 1-0-8. Interrupção para 209, eu segui o tráfego à frente, está 9 milhas, é um eco 190. Ciente, 4 mil pés, com 1018, reduzindo para 210, nós estamos em 2, 1-6-6. E mas aí é pausa pra trás, ali na 0-4-4-6-3. Xbox, X-Ray estabilizou? Afirmativo e avistando. Mike Fox, X-Ray. Complete a aproximação final de chame Torre Salvador na frequência no 8.9. 1895, X-Ray. O 1864, autorizado o feedback estacionamento sem para táxi. Sente autorizado para o estacionamento, aí 64. Boa, continua a aproximação, como é que está? Entra na sua escuta, X-Ray. O 1962, Solo 09, direita Solo 2-1. 2-1, decimal 9, 9-2, obrigado. Salvador, boa tarde, agora 962, grow. Salvador 63, direito 1-10 graus, 109, autorizado a colapso no 0. E veiculagem no 0, o espaço 63. Salvador, boa tarde, voo 1962 na Alfa. Voo 1962, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, voo 1962, obrigado. X-Ray. Mike Fox, X-Ray autorizado, pouso pista no 0, vento 1-0 graus, 1-9. Sente livre, pouso, Mike Fox, X-Ray. Azul 4463, decolado 2-1, controle 1-9-35. 1965, azul 4463, obrigado, por favor. Do 4463, contato radar, se mantém o nível de voo 180 via saída coral. Via coral, sul 4463, sobe 180. Azul 4076, estabilizou? Afirmo. Nome torre na frequência 8.95. 1895. Santa 3216, descendo para 2000 pés, autorizado ILSXC, reporte estabilizado.